na voz bonita de Antônio Vont, um dos grandes cantores santarenos da atualidade, nós vamos ouvir o primeiro número de nossa seresta. Trata-se da canção que se intitula Lua Branca, com versos da autoria de Paulo Rodrigues dos Santos e música de Wilson Fonseca, que fará o acompanhamento ao piano. Toda branca, toda lua, se está à espera de um amor que nunca vem. Desce do céu, vem a meus braços, tanta lua, e a luz do teu olhar, farei minhas canções com raios de luar e mil constelações. Branca lua, meu estrelo iluminar, a tua imagem tua, que sempre só cantar, e a rima que eu fizer, cantarei feliz, pensando na mulher que quis não me quis, sonhando com amor, não pude gostar. Com lábios em flor, que eu não pude cantarei feliz, pensando na mulher que quis e não me quis, olhando com amor, eu não pude contar. Os lábios em flor, que eu não pude beijar.